Baixada Santista. Pegada de Bandu da Almeida e Nicole. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é seu. E se tu ainda não percebeu, e tem como eu voltar pra você? Como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E como eu voltar pra você? E como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Falou aí, divulgação. Capitoa, tamo junto. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu, meu coração.